Maldade em seus olhos quando passa. Se aproxima, me olha, finge que não me vê. Mas tá cheia de intenção, tentando me convencer. No fim da noite já sei o que vai acontecer. Só quer me esnobar, vem depois me encontrar. Eu tento até resistir, mas foda é que ela é linda. E sabe que eu não sei dizer não. Quando passa, mobiliza. Essa apresentação, foda é que ela é linda. Sabe que eu não sei dizer não. Quando passa, mobiliza. Dona da situação. Ela é rua no olhar, dama no porte. Gostosa no ponto, ela é foda, essa mina já virou ponta do bonde. Que ela é coisa fina, eu não posso lidar. Prima, ela é gata demais, linda, ela é obra divina. Ela é tipo pecado, tentação, o carne assina. E é foda, eu não sei rejeitar uma peça dessa. Então eu lido com a situação. E se pá, eu vou me adiantar. Toda vez que ela passa o bonde, fica tipo a milhão. E ela tem ambição. Bandida, eu já me liguei na movimentação. Ela quer testar minha disposição e ela quer tirar minha concentração, mas não vai conseguir. Sei que a maioria que olha não vai resistir. Passa na pista, o show dela é de graça. Acha que tá pra você, mas no fim tu se atrasa. Pensa que vai pra sua casa, é um jogo. Ela blefa, ela tem, ela usa swinga. Domina a malícia do corpo, ela vive pro topo. Linda, se valoriza e tem critério. Na rua ela é só certeza, por dentro ela é só mistério. Foda que ela é linda. Quando passa, mobiliza. Passa, mobiliza. Dispensa apresentação. Foda é que ela é linda. E sabe que eu não sei dizer não. Quando passa, mobiliza. Dona da situação. Essa mina é o crime, o olhar sublime. Ela quer que eu rime. Modelo de vitrine, essa noite tu define. Traz no sutiã, grama, cara de santa, ela tem a manha. Menina, mulher, você me ganha. Foda que ela é linda. E tem visão, corte 30-30, camaradas, camarão. Demorou que a firma tá fera, né não. Eu fico naquela, na esquina da rua dela, sem chão. Toda vez que ela passa, não me olha. Meu estilo é vagabundo.